Paraná 6321. Cinemetria 21, contato radar decolagem, suba para nível de voo 320, saída Arbor. 320 na Arbor, 6321. Poderia voar Arbor, está presente? 30 Eleca, 6321. Eleca, obrigado. 5241, voo direto destino. Confirme, 5241. 5241, voo direto destino. Direto com pista 5241. Salvador, Abadágio Azul, 4118, informação Oscar. 4118, informação Oscar. Confirme, não copiei. Um espaço Oscar, por gentileza, 4118. Agora sim, tem que. Mas escuta, Azul, 4118. Para o táxi do Triple 5627-38, a bordo, alterna, restrita, autonomia, 24 horas. 5627, está autorizado o táxi FIA, parte 1 na taxa índia, com disparador 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 0, 13. Com disparador 6, 3155, são cópia? Positivo, prossigo, 3155. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, de Elpizulu 10, após o SMAP, Awake, Maricá, Elpizulu 44. Controle Salvador, Opera 120, decimal 8, transponder 5574. Cinco, dois, quatro, um, chame centro, Recife, frequência, 126.0, alterna no 28.8. 260.28, muito obrigado, até uma boa semana. 7.4, 3.1.5.5, atendimento correto, pronto, custo de adicionamento. Camará, obrigado. Azul, 4.1.1.8, ponto cópia. Azul, autorizado com fins, o nível de voo 340, vai decolar da 10, a curva direita na saída da El, transição Leda após o abrigo, de El Pesolu no meio. Controle Salvador, opere 120, decimal 8, transponda 5024. Autorizado o nível 340 para com fins, decola da 10, pesquisa da Eda, Leda, Sael Leda, abrigo, a Pesolu no meio. Controle 208 e transporte 5024. Ponte visual colocar de posto. Alô Salvador, gol no 097, informação Oscar. O gol no 097, está autorizado com fim, nível de voo 360, decolada 10, curva direita, saída da El, transição Leda, após voa bridge. E eu fiz o voo 16. Controle Salvador, opere 120, decimal 8, transponder 5034. Com Entendi o transponder. 5034. Com fim 360, pista no zero, curva direita, da Eolita, bridge, a peso do no meia, controle 1208, transponder 5034. 097, copiando correto, pronto, pushback acionamento. Camará, parou, pushback acionamento, bom, 097. Cura 27, contato radar, suba para nível de voo no 30, cruzado vai direto com a Índia. Direto com a Índia, 5567. Está canalizado, né, MS, trip 5446. Trip 5446, torre 1-8-6. 1-8-6-5446. METRO 321? Não escuta, METRO 321. Na METRO 321, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 360, 28, ligado, bota no ar. Comente. São contato. Autorizado, pushback, apenas 321. O Lima Kilo X-ray está visual na pista. Lima Kilo X-ray, chame torre, 1-6. X-ray. Cuidado, poderia confirmar Manati? Gente, Maqui, Eco Delta, autorizado Manati, vai decolar 1-7, com curva direita, corredor axé. 1500 pés, porém mantém a redução de 1000 no corredor. Controle Salvador, pele 120.8, transponder 0125. Fica ali pro 03. O livro da 3, só compreendi que o senhor quer fazer treinamento de descida de emergência, o resto foi intercortado. Vamos ativar o grau 160 até 5 mil. Negativo, Liberado 3, repita. Vale Bravo 160, 160 para 5000. Tá livre, Liberado 3. Se possível verificar a situação do nosso transponder, que tem indicação da nossa descida, e a gente vai fazer um teste para ver se está correndo também, né? Paciente. Azul 6918, autorizada a chegada a Mari, deixa para nível de voo 050, QNH no 0 no 3. Mari para 050, Azul 6918, vamos lá, direto 4. Autorizado 6918. Autonomia 4 horas e 3 minutos, alternativa Galeão, pronto para o mundo. São 3155, só autorizado táxi via Pátio 1, Taxi Índia. Ponte para Dono 0, Torre 118, decimal 6, o ajuste altímetro 1013. Táxi via Pátio 1, Índia, chama a Torre 186 no ponto espera, tem agora no 0, 3155. O trip 5446 vai ficar atento para a Tani, chama táxi após o ingresso de Lies para a posição 03. Após a Buzz, o Lies, posição 03, 446. O 3 ainda está mantendo no 60? Está mantendo e está sendo descido agora no movimento. Salvador, gol 1097, pushback, acionamento, posição 10. 1097, autorizado, chamo para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, 1097. Fazer o 4118 na posição 3, pushback, acionamento. 4118, está autorizado, chamo para o táxi. Liga o pushback, tomarei o táxi, fazer o 4118. No 6918, direto Duna 2000 pés, QNH no 013, já estabilizado no localizador. Direto Duna, 2000 pés, o balizador chama a gente de posição 3, confirma posição trip 5446? 5446, posição 03. 03, 5446. 5, Olimpo 03. Salvador, boa tarde, é 3155, decolado na 3, escuta. 3155, contato radar, suba para nível de voo 340, está autorizado voo direto, Leda. 340, apurando Leda, presente 3155, grato. Olimpo 03, sente, copiado, desceu até 1 mil pés, o QNH ainda permanece no 03. Está pronto para o táxi, temos 3 horas, 1-1-0 a bordo, alterno galera. 4-1-1-8, está autorizado o táxi via Índia, ponte estrada 1-0, torre 1-1-8, desculpa, meia, ajuste altímetro no 0 no 3. Ajustado no 0 no 3, direita no ponto de espera, 18-6-12, uma batalha. Solo Salvador, 1-0-9-7 para o táxi, 1-2-4 a bordo, Campinas, autonomia 0-3-2-2. Sol 1097, está autorizado o táxi, a parte 1, táxi Índia, ponte espera 10, torre 118, decimal 6, o ajuste de altímetro no 0, 13. 1097, ajuste padrão, parte 1, Índia, ponte espera 10, torre 118, decimal 6, tem um bom dia. Para terminal Aracaju, serviço radar terminado, mantém nível de voo 095. E chame o controle Aracaju, frequência no 20.3. Tango 9M, que Romeu na escuta do Paulo. Azul 4, 118, boa tarde. Do 418, contato radar, suba para o nível de voo 340, saída da El. 340 da El. Controle salvado, ó. Mike é conecta, tá pelo lado da nossa direita, para a Manati, solicita no 1500 pés. Kiko Delta, autorizado direto para o Manati, 1500 pés, Renegão 2093. Reporte afastado 20 milhas de Salvador. Direto para Manati, 1500 pés, ajustado padrão, Samara, 20 milhas fora. Certo. Então, 3155, chame Centro Recife. Frequência no 25, decimal 1, no alterno no 33, decimal 25. Chamar Recife agora, 3155, obrigado, boa tarde. Trip 5627, 11 milhas para Conde, serviço radar terminado, mantenha nível de voo no 30, chame o controle Aracaju, frequência no 20, decimal 3. Controle, Gol 1097, muito boa tarde, decolado. Gol 1097, contato radar, suba para nível de voo 360, sobe da Elida. 360 da, da Elida. Azul 69 noite, semi torre, 1 na noite, décima meia. 26, obrigado. Siga o nível 03. Já tem autorizado 1500 pés, o senhor irá voar direto ao Itapuã? Ah, tá autorizado voar direto ao Itapuã para ingressar na, no circuito de tráfego da pista 10. Limpo 03, mantém 5 condições visuais, 1500 pés, o que é legal na 013. Salvador, uma boa tarde, é o Oceaner 6314, autorização para Petrolina nível 340. 6314, informação em curso a óbito, só de cópia. Pronto para cópia. 02 na escuta do controle. Afirmo na escuta. Confirme, o senhor já fez o pouso e já está retornando para Salvador? Não, ainda estamos aqui, eu tenho que terminar a reforma que retorna Salvador, vai para o 02. Sente, página 02. QNH 1013. Dia 3. 1-4, posso cópia? Informativo, pronto, cópia, chame, 3-1-4. Estou autorizado para a Petrolina, no nível de voo 340, decola 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição forte, via altitude 2-0. Posso Petrolina, posso conforme rota. Controle Salvador, PL 120, decimal 8, telefone 5040. Autorizado Petrolina, nível 340, decola pista 1-0, primeira curva esquerda, saída Momo, flock. Upper Zulu 20, direto Petrolina. Depois eles saíram 208 e o transponder 5040. O Xana 6314 na ponte hoje. 6314, Upper Zulu 20, aerovia, chama pronto para o seu estacionamento. Upper Zulu 20, aerovia, chama na ponta pronta, Xana 6314. Salve Salvador, boa tarde, 7297, informação Oscar, quem tem a sensação com o fim. Portão 3297. Autorizado com fim, cima de voo 320, decolada 1-0, curva direita, saindo da El, transição lesa, pois voa bridge, de Alta Zulu no meio. Controle Salvador, série 120, decimal 8, transponder 5046. Controle, alguma chance do gol 1097 voa bridge? Aguarde o gol 097. Obrigado. O TAM 3217, o treinamento está correto, estamos prontos para o feedback do treinamento. O 03, eu irei vetorar o senhor para a final da pista 1-0. Zero 3, suba para 2.000 pés, foi na proa 310, corrigindo, na proa 305, seu limite é 38 milhas nessa proa. Fala, Xana 6314, ponte 8, flashback de acionamento. 6314, autorizado, chama o plantão. Trabalhar pronto, Xana 6314. Por gentileza, pedi o pessoal da Instaero comparecer pra gente hoje. Gente, 6314, informarei pra ele. Prazer, obrigado. Sequência 125, decimal 1, alterna no 36, decimal 25. 25, 1, 36, 25, obrigado. 69, 18, ligou na porta. 69, 18, está autorizado o táxi Alfa Juliette para posto 01, parte 1. Alfa Juliette, posição 01, Patuna, azul 69018. Puglão 1620. Está autorizado Recife, nível de voo 370, decola da 10, a curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Erro para o Whisky 58. Controle Salvador PL 120, decimal 8, transponder 5051. Alameda 20, cortejamento correto, não pronto, pushback, acionamento. Para pushback, acionamento, 3217, aguarda. E vai aquilo bravo, sem você ir a pousar na pista no 7, visual, mantém a prova do VR e aponte para mudanças de regra. Botão 3217, após o embreagem da Zupan Serreta Guarda, está autorizado para o tiver acionamento, são prontos. .03, curva direita para 320, limite 20 milhas nessa proa. 320, 20 milhas nessa proa. Tiro Quebec, você já está visual com conta? Visual, sim. Tiro Quebec, você acha uma torre, 1 na noite, décima meia? 18 meia, obrigado. Na 3567, acione a identificação. Pode 02, ponto de Salvador. Pode 02 na escuta do controle Salvador. Afirmo na escuta, já de retorno a Salvador. O guardião 02. Rádio 02, São Chame Torre, 1 na noite, décima meia. 1 na noite, meia grata, obrigado pelo apoio mais uma vez do Guardião 02. Então, 3560, cruzada a chegada a mar, direita está nível de voo 050, que é legal no 0 no 3. Trip 5364 na escuta. Estamos 1 no 2, meia no POG, 6 horas e 10, alterna aí. É 3614, autorizado táxi via Pátio 1 no Taxi Índia. Lanche para dar 10, torre 118, decimal 6. O ajuste altímetro no 0 no 3, vai seguir 1-2 da TAM. Escreve táxi via Pátio 1, Índia, ponto de operação. Prossiga, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, autorizado descida até 4 mil pés, que é negar na 0-3. Reporte para mudança de regras de voo. Quilo Romântica, prossiga. Da 3217 para o táxi com 149 a bordo, 3:35 alterna Guarulhos. 3217, salto do táxi, índia, 118, 186, 1 no 0 no 3. 1 no 0 no 3, da 3217, obrigado. No 620, quando a equipe de Paulo, último contato. Devido às obras aqui, gostaria que posicionasse a aeronave em algum lugar específico? Sim, Romeu 20, bom, direita 040, reportará estabilidade do localizador 343. Não interfere no, nas obras. O Gol Romeu 620. Trip 5364 na escuta. Boa noite, 869, desça até nível de voo 080 na chegada Golf. QNH no 0 no 3. 080, chegada Golf, 08 069. Nível 03 estabilizado. Nível 03 estabilizado no localizador. Nível 03, chame torre, 118, décima meia. 118, meia, nível 03. Aguarde o Gol 869, o número 3 na aproximação. Trip 5364 na escuta do controle. 560, autorizado, vai direto Duna 2 mil pés, que é negar no 0 no 3. Direto Duna 2 mil, 0 no 3, 560, se puder manter a speed do sequenciamento. 3145, número 2, copy. Tarde. Oi, Salvador, boa tarde, eu tô passando grau, serviço, tá de parte da moto, conta. Bravo, que Luiz, poderia confirmar as extensões? CGL, 97, para fazer equipamento. Sente, Bravo, que Luiz, Salvador, Salvador, 1010, 17, circuito de tráfego da 17, controle Salvador, 120, decimal 8, transponder 0116. Autorizado, Salvador, Salvador, CGL, 1010, 1010, Bravo, que Luiz. Bravo, que Luiz, estacionamento 7, torre 118, decimal 6, ajuste no 0, no 3. 18, 6, é grave. Dona Pro, step 1, finesse 6-1-0, off equipamento. Finesse 6-1-0. Cocker Dance, clear de Mari. Arrive descendo para level 050, QNH 1013. Ready to copy. Send advice to call 6231. Ok, send advice to call 6231. 0208. Repeat, 6364, está na esquerda do gol 1869. Contato radar, suba para nível de voo 320, saída da EL. 320, pode falar direto da EL, senhora? Autorizado, Leta, 3217. Leta, muito grande. Pronto, após Nilson, após conforme rota. Controle Salvador, PL 120, decimal 8, transponder 5066. Para Guarulhos autorizado, nível 360, curva direita, da EL, Leda Bridges, Jorge Nero, Pesilo 44, Nilson, transponder 5066, controle 1208, gol 9070. 9070, comportamento correto, pronto, se tiver acionamento. Camarada, quando pronto, 9070. O TAM 3145 está pronto, copia. E o TAM 3145. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10, a curva à direita, saída da EL, Leda Bridge, Delta do 10, após Smart, após Lúbito, após Barbacena, após Conforme Hot. Controle Salvador, APR 120, decimal 8, transponder 5070. Salvador não, estava chamando o centro, depois de outras frequências, pediu para chamar a 1208, ok? Ok, 55364, o senhor tem a frequência do ATIS, 127, decimal 75? Sim, mas informação ótica. Gente, lá estaria a frequência de Salvador operando 120, decimal 8. Gente, mas eu estava pedindo a descida ainda para o centro, ok? Ok, mas o senhor já estava a 30 milhas de Salvador. Tomando várias tentativas, ok? Aí depois nós conseguimos a sua frequência. Controlão, boa tarde, é o Guardião 06. Guardião 06, prossiga. 17, 16 no transponder, atingiu o litoral Itapuã, vai manter sobrevoo de patamares, posteriormente solicitar autorização para o hospital do Subúrbio. Sente, Guardião 06. É. Não vai manter os corredores. Barreira, runway level 180, runway 10, after takeoff, left turn after moment departure, but after transition. This is key 42, departure 120, decimal 8, small code for 5054221, ready for pushback setup. 5054221, pushback setup, report right to call for red for next to para. O número 1010 na prova da rotatória, após divisão com o campo, seu plano foi modificado 21935. Moral. Controle Salvador, boa tarde, Sonar 6314, sai da bomba, cruzão 2000. 6314, contato radar, sai da bomba, subir manter nível de voo 340. 340, sai da bomba, bomba, possibilidade de vamos, bomba, foco da presente. Sonar 6314, autorizado direto, bomba. Direto, bomba, Sonar 6314. Presente, que é o maior, que pode utilizar o função. Lima, Kilo Quebec, desça para 1.010. Lima, Kilo Bravo, só está descendo a 1.010. 3560, completa final, chame torre, 118, decimal 6. 2.6, obrigado, até daqui. Rumo oeste, cruzando 3.000 pés para 1.000 pés. O Charlie 402. 7, o Xanar 6314. E 5364, desça para 2.000 pés, ajusta no 0.1.3, autorizada sinal LS, posta habilitada. 2.0903, autorizado, final de mensagem, contaremos sinal realizado, 3.5.3.64. Could you confirm your apron? Ok, clear to Galeão. Flight level 430, runway 17, right turn after the cough, dial the Patrick little transition, then fly to bridge via Upazulu 10, after SMAT, after Luftuk, after Barbacena, and then confirm flight plan route. Road control frequency 120.8 and the SPOC 5103. Reduce the flight level, then dial the battery, little transition, then fly to bridge. Completa final, chame torre 118, decimal 6. 108.6. Salvador, gol 9070, puxa de acionamento, meia dúzia. 9070, aguarda. Dial the battery Delta Alpha X Lima, Medium Transition Lima X Alpha, and then try to bridge Bravo Romeo India Delta X. Dial up to 10. This is 3 anchors to taxi via the name, contact to India, 1-4, 1-1-0, contact to tower, 118.6, 1-8-1-0-1-3. Okay, further information is our POB 62, operating pavilion with 4 hours and a half minutes in the rest. Olá Salvador, muito boa tarde, então 3145, portal 04 para o pushback, Panamela. 8.6. Bom, 9070, se autorizado, se tiver acionamento, são contatos. Agora táxi 9070. 1869, ciente, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.1.3, autorizado a final LS, é posto habilitado. 2.000 pés, estado 6.13, gol 1869. Ocean Air 6210, descent 3000 feet, 3.8.1013. Tu comprou a 2.000 do subúrbio. 6000 feet, 1013 Ocean Air 6100. Kilo Romeo, controlling. Serra Bravo, Golf Lima, Patrão, Sato Gira, Runway 10, After Takeoff, Right Turn. Da El Departure, Leta Transition, and then Bridge. Via Upper Zulu 10, and then Fox 5103. Get back, Unica. Nós vamos lançar One Five Papa. Dial Departure Delta Alpha Echo Lima. And then Laser Transition Lima Echo Delta Alpha. 400, CM Centro Recife, frequência 12545. Centro Recife 12545, acionar 63946. Salvador, o TAM 3560 livrou a direita agora da instrução. 3560, reportando a direita. Confirme, não confirmo. Reporta antes de direita, 3560. Ah, reportará. Papa Rich Black, correct to start up and start to contact the tower 118-6-218-1013. Está 3560 para Juliette. 3560, ingresso Juliette para posição 03. 03-360. Salvador, batalha do 6919, informação Oscar, Campinas 340. É 9199, Intercop, 13. Até daqui a pouco, boa noite, 69. Send 2000 feet, 281013, clear ILS, final approach, post W. 2000 feet, 1013, clear to ILS 10, Ocean S6 to 10. 0070, POB 183, autonomia 4 horas, lanterna Gamel. O Gol 9070, vai ficar 100 horas, vai já estar ingressando por 03, está autorizado o táxi via parte 1, no táxi via. Ponto estação no 0, torre 118, decimal 6, o ajuste altímetro 0 no 3. 1013, via 1, ponto espera 1812, Gol 9070. O TRIP 5364, autorizado ingresso de IF para o parte 3. Autorizado ingresso de IF para a parte 3, TRIP 5364. O TAN 3145, tem alguma previsão de horário de saída? O 3145, após o voo, essa retaguarda está autorizado se tiver questionamento, se não for um táxi. Após 169, cópia. Autorizado Campinas, o nível de voo 340, vai decolar da 10, a curva direita, saída da El, Leda, Trigi, via Zulu 16, após Belo Horizonte, após Trigi e após Conforme Rota. Controle Salvador, opere 120, decimal 8, responde 5110. Gente, Zulu 9-9, autorizado Campinas 340, decola 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, Abrezulo na meia, Belo Horizonte, Trive após Rota. Controle 1208, transporte 1110. 5110, transponda, são prontos de direcionamento, Azul 6919. 5110, vai chamar 6919. 6210, reduce your speed approach. Reducing now, Oceaneer 6210, report established. Salvador, muito boa tarde, é o Gol no 620 na saída Puca. Gol no 620, contato radar, saída Puca, submantendo nível de voo 370. Na Puca, 370, Gol no 620. Boa tarde, Gol 1869, livrou. 1869, autorizado táxi Alfa, reportando Juliette. Alfa, reportando Juliette, Yankee Romeo, está autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 085, vai decolar da 107, com curva direita no corredor Axé, mantendo restrição de 1000 pés. Controle Salvador Apere 120.8, transponder 5122. Que Romeu, restrição de 1000 pés no corredor, por aí vamos ter uma pessoa a bordo. Estacionamento e táxi, chamada a torre 118.6, hoje o seu altímetro 0.13. Zero, Momo de Taxi. Momo de Departure, clear up level 180.221. O solo tá 3145 no 30 é o POB, autonomia de 3:30, alternando Campinas para o táxi. Tá 3145, está autorizado o táxi de Índia, quanto será da 10, torre 118.6, o ajuste ao time é 10013. Tá do Índia 1186, atuando ponto de espera, tá 3145. Igual 9169, graças a Juliette para a posição 02. Livre táxi para 02, igual 9869. Obrigado.